pista 10, reporte estabilizado. 3.000, reportaremos a LA, pista 3, 192. Final de 2 milhas, Índia Novemberal. Luciana 6327, Ilhéus, aprovado nível 240. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, lido após direto, com curva direita, transponde 5004, controle 199.35. Autorizando 240 para Ilhéus, decola da 10, curva direita, na saída da EL, transição lida, chamando controle após 1935, transponde 5004, chama aero 6327. Chana 6327, cotejamento correto, chame pronto. Chama. 4710. Fala Salvador, 4710. Pantanal 4710, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10. 4710. Sua aproximação, o vento é 1 no 3, 0 graus com 08 nós. O ajuste padrão no 0 no 3, tem pouso autorizado, pistão no 0, Delta Papa Fox. 7 Fox. A 3154 em recepção da indicada até 2209. Azul 4032 foi na proa de TAF descendo 3.000 pés, ajuste padrão. TAF 3.000, ajustado padrão, 4032. Calibre da restrição de altitude em TAF 4032. 396, acione a identificação, lista 050, vigilância, chegada à maré. 3154, desce 4.000 pés, 1013, ajuste. Chané 6314, desça 2.000 pés, autorizada final da ILS, aqui vem para a pista 10, reporte localizador. Positivo, desce para 2.000 pés, livre final, pode falar para a cintura. Mantém o perfil, 6314. 4065, cleared line up, and you wait for 10. Alpha 12, line up, and wait for 10, 4065. De Novembro Alfa, livre pouso no 7, o vento 1 no 3, 0 graus com 09 nós. Pouso, Índia Novembro Alfa. Tá pra sua frente, está com 330 nós de ground. Mantém o perfil, mantendo 250, ok? Ok, thank you. Tá, Papa Fox no solo, os 30, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. Esquerda, parte militar, o Delta Papa Fox. E corrigir então, mais esquerda, parte militar, tá livre, Delta Papa Fox, não, boa tarde. Boa tarde, mas daqui a pouco. Sim, para controle? 3154, a mínima ali seria 230, pode manter. Tudo bem, 3154, mantém o perfil 2309, suficiente. Localizador avistando, tá 3192. 3192, complete LS, chame a torre, 1186, bom pouso. 186, até logo. 4030, 09 knots. Clear for the governor, 0405. Mike Tango, curva direita, proa 250. Chané 6314, formação de tráfego, sua posição de 1 hora 7 milhas. O tráfego está curvando agora à direita, mantendo 2.500 pés para a Alfa 34. Não interfere na sua aproximação. Desça 2.000, Autorizada final do ILS X-ray para a pista 1-0. Positivo, está visual com tráfego de gas, 10 para 2 mil, refei ILS para a pista 1-0. Eco Mike Tango. Curva esquerda para o sul, Eco Mike Tango. Curva esquerda para o sul, Eco Mike Tango. É positivo, é que não tem ninguém aqui, tá... nem nada, nada, nada. 3192, passa sempre, está embaixo travada, final. Rádio 3192, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus com 09 nós, ajuste padrão no 0, no 3. Livre pouso na 10, o TAN 3192. Rádio General Número Alfa, até boa tarde. Aguarde, mantenha a proa sul mais um pouco, para cruzar abaixo dos tráfegos que estão aproximando para 1-0, ele autoriza o retornar para o seu interceptar 270, ok? Ok, feito do comandante. 3192, torre 262, é bom pouso. Obrigado, agradeço. 1-0. Me avisou agora com o staff chegando aqui no FIG. 1-0, obrigado. Azul 4065, good afternoon. Radar contact point 3, cost climb and maintain flight level 360, dial departure. Climb level 360, dial departure, Azul 4065. Azul 4032, esse é 2000, autorizado final do ILS X-ray para a pista 1-0, reporte localizador. 2000, vai chamando localizador 4032. Mantenha a proa 270, proa 270 da presente. Até 3.000, 3154 desce até 3.000 pés. 1013.2, o ajuste agora. 3.000, tem restrições? Tem restrições em TAP. 7.002, 3154. Azul 4065, can I fly direct to bridge? Direct to dial initially, Azul 4065. Initially dial, Azul 4065. Azul 4032, autorizado a final do ILS X-ray, reporte estabilizado. Chamar estabilizado, 4032. É 314, uma milha, meia milha agora do externo. Torre 118, meia bom pouso. 116, obrigado. Fora decolagem, Guardião 01. Livre decolagem da presente, Guardião 01. Vamos para o litoral. O vento no 40 graus, 10 nós, reporte fora do solo. Autorizada a 4 mil pés, ok? Mantenha 4 mil, formação de tráfego, sua posição de 1 hora, a 8 milhas rumo oeste, mantendo 2.500 pés, Papa Alfa 34. 4.000, 3.1.4. Na aproximação, guardando pista livre, forma tem um tráfego, helicóptero da Polícia Militar vai decolar do pátio do Graé, no pátio 4, com pro sul, não vai interferir com sua aproximação. Rápido. 392 no solo, 35, direita 129, solo, boa tarde. 319, uma boa, 319. Salvador, boa tarde, 319, pronto. Boa tarde, 3192, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 3192. Alves 36, chama o controle 19935, tomou voo até o regresso. Controle, Sérgio Bondô, 119-35, até o regresso, Guardião 01. Prêmio 3-1-4, o vento 1-4-0 graus, com 1-0 nós, com 10 nós, tem pouso autorizado, pista 1-0. Livre, pouso na 1-0, ultra na 63-1-4. 3-1-5-4, prossiga na descida até 2 mil pés. Ajuste padrão, reporte estabilizado, localizador, está autorizado a final do ILS X-ray. 2 mil, X-ray. Agora retorna ao padrão, tá 3154. Controle, Salvador, Guardião 01. Olha o 01 contigo. Decolou de Salvador, se ingressa na linha litoral, em condições visuais, entre pés, mas confirmamente. Guarda o 01. Para patrulhamento, confirme. 649, graça, bom dia, Mandeci. Tá 3192, ingressa Juliette, portão 04. Silêncio, para portão 4, tá 3192, vamos botar. Estou com a 7 da 4 da base aérea. Levantará por regresso, guarda o 01. Gente. Salvador, muito boa tarde, Gol 649 na Índia, está pronto? Tá, Gol 649, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 649 também. Tá? Tem MR 314 no solo 38, direita, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita, 219. Passarei 2231. Boa tarde, passarei 2231 na sua identificação dessa 4.000 pés, vigilância, chegada a mar, ajuste P13. Ciente, confio para altitude? 4.000 pés, na proa de toque da presente, passaria do 2231. Proa de toque, era o 0400. Voando 396, desce 3.000 pés, seção indicada 209. 3.000 pés já com 209, 396. Repouso autorizado, pistão no zero. Livre, repouso, pistão no zero, azul 4032. Xanair 6314, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, preciso falar. Solo Salvador, Xanair 6327 para o pushback acionamento no gate 01. Xanair 6327, livre pushback acionamento, chama para o táxi. Valeu, chama na táxi, 1327. Flight 354, fazendo aproximação, aguardando pista livre, número 2, ajustando no 013. Agora 3154. Entrada final do ILS, é que sai para a pista 10, reposto localizador. Descendo para 2000, atualizar o procedimento, 139, vai para mais estabilidade. Boa tarde, essa identificação dessa 4.000 pés, chegada bom, que ajuste padrão. 4.000 padrão, na proa de bom, negativo, no número 3 na aproximação, agora 5729, manter o perfil. Sim. 24065, call now receive center frequencies, 125.1, backup 133.25, good day sir, have a nice weekend. Roger, 125.1, phone number 133.25. Have a nice work, bye bye. Nice weekend, 204065. 032 no solo 40, libere próxima à direita, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. A direita 219, boa tarde, está agilizando. E portão 05. Certo. Venha complete ALS, chame a torre, 18-612, é bom pouso. 18-612, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, agora 396. Boa tarde, 396, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, reporte marcador externo com trem checado, ajuste padrão no 49. Após a passagem do Airbus na curtíssima final no zero, após ali mantém cabeceira 1-0, agilizando o Goro 649. Após a passagem da aeronave na curta final, ali mantém no 649. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4032, pousou e livrou. Azul 4032, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette, Azul 4032. Juliette, portão 03, Azul 4032. Você tem chegado com o Gol 807? Chegada bom, final 807, até o 050. 050, obrigado. Com 10 nós, com 10 nós. Autorizado o pouso, Gol 1396. Decolos 44, controle 119.35, bom voo, boa tarde. Agora controle 119.35, Gol 1649, boa tarde, bom serviço. Bom voo. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1649, decolou na Dael. Boa tarde, 1649, contato radar na decolagem, stop 240, saída da Dael, direto da Dael da presente. Direto da Dael da presente, 240, Gol 1649. Autorizando a linha e manter, cabeceira 1-0. Passou com a aerosafo na curta, linha manter 1-0, chamada 6327. Troy, confirma, é direto Lenda ou Dael pro 649? Dael. Dael, no 649. Cada 2209. copiei, aguarde coordenação. E Serra Tão. Serra Tão. Gente, é como é que tá? Controle 3927, boa tarde. Controle Salvador, Oceanário 6327. 6327, boa tarde, contato radar só 240, saída dela. Solicita o 200 como final e quando possível voar direto ao laser, 6327. Eu autorizo direto da EL e suba inicialmente 200, vou confirmar como final, ok? Sim, a gente vai voar direto da EL, aguardando ainda a tradução para 200, 6327. 2231, está autorizado a final do ILS X-Bay para a pista 10. Desce no GLAD desejar até 2000, reposte passando Duna. Passando a Duna, 2231 já no localizador. 63, controle 649, chame Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25, bom voo. Recife, 125, 1, alternado 13325, voo 649. Está autorizado, nível final 200, aguarde transferência de comunicação. 200 autorizado, 6327. Conferido 2231, não chame torre, 1186, bom pouso. 186, bom dia, senhor. Oi, Salvador, bom dia, passando, boa tarde, 2231, passando Duna, passar. Buenas. Opa aí, via bom, ajuste padrão. Atribuiu bom, ajuste padrão, obrigado. Pode ir dezenas mais duas, 3,50 e alterna São Salvador, está pronto para ataque, só faz 3. Prossiga, guardião 07. Duas pessoas, 6,62. Ok, 35627, ataque via pátio 3. Ajuste no 013 após pátio 1 no Índia, no ponto espera chamar turno no 86. Bom, bom. Pátio 3, 1 no Índia, ponto espera 218-612, 35-25-627. Muito obrigado, boa tarde. 45729, via Monte, até 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador. Está autorizado ILS X-Ray. 2000, chamarei estabilizado no X-Ray. Passando sim para baixar a travada 223. Confia para o controle? É a 327, solicita agora o 1960 devido à performance. Aguarde. Sinal está todo, Guardião 07. Frequência livre, Guardião 07. Autorizado no 60, Chiné 6327. Bom, no 60, obrigado. Muito boa tarde, Web 5729, tráfego, sua posição em 12 horas, a 4 milhas, um helicóptero da Polícia Militar mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Reporte estabilizado, localizador. Notarei. No 807, desça 3 mil pés. 3 mil via Bonf, ajuste 1013. 3 mil via Bonf, 1013, gol no 807. Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Autorizado, Guardião 01. Web 5729, torre, 1862 é bom pouso. 1862, obrigado. Torre, Web 5729, bom dia, boa tarde. Web 5729, você tem aproximação agora, você está livre, ajuste 1013. Confirma, Web. Na aproximação, guarda autorização de pouso. Excelente. Reporta forte de interferência da sua frequência. Excelente. 2231 passarei no solo 55 direito, 219 solo, boa tarde. 219. Olhe em aula, trip 5627, tem nível de decolagem 10, vento 130 graus com 08 nós. Ali, decolagem 5627. E o final, reporta estabilizado, gol 1807. Charlie Oscar Romeu, prossiga. Mata no 4, continua 2, 2, 3. Estacionado 0222, confirme. Boa, gente, está frequência ali para coordenação no local, uma taxa de crescimento do controle a reportar, com pouso até o regresso. Guardião 01, não? Precisamos retornar 9500 pés, corredor segue, retorno para Salvador. Grato. Na polícia, reposta também do parque do Tuaçu, Guardião 01. Favorado do Tuaçu, Guardião 01. Do Quebec Serra, prossiga. 5729, vento 120 graus, 120 graus com 09 nós. Pouso autorizado, pista no zero. Livre, pouso no zero, Web. Posso através de Paris, ingressando em Interlagos. Quilo, Quebec, Serra.